Quando eu estava na TV Record ainda, um dia chegou a Eliana com um número para eu fazer no bongô, junto com ela. Tem um número, tem uma batida no bongô, que eu acho que é a batida primeira do bongô, assim, a batida base, que é assim. Chama martelo. Por quê? Não sei. Por que que chama? Miltinho, você que é percussionista formado, por que que isso chama martelo? É, porque tem uma batida e um som constantes. É, ninguém sabe, vocês viram que isso aí ninguém... Isso não tem jeito. Mas eu estava na Record, ela chegou com uma gravação. Eliana Pittman, filha do grande saxoprano Booker Pittman, que tocava em New Orleans, tocou em New Orleans com Louis Armstrong, tocou com todos os grandes, com Sidney Bechet, outro pai do saxoprano no jazz. De repente sumiu de New Orleans, foi encontrado anos depois plantando café no Paraná. Veja você, por quê? Eu não sei. Aí foi redescoberto e teve a filha Eliana Pittman, que é uma extraordinária cantora de jazz. E ela me procurou, disse assim, ah, vai ter show aí do dia 7, vamos fazer um número. É só, olha aqui, a Liza Minnelli fez, a Night and Day, só você no bongô e eu cantando, só isso. Ela, aquela voz primorosa, né? E era bonito, tac tac tuc tac tac, eu ouvi, né? Tac tac tuc, night and day, tac tac tuc tac tac, you are the one, tac tac tuc tac tac. Um minuto. Um minuto, tudo bem, dá para aguentar. Porque isso cansa. Tocar bongo cansa pra dedéu. Vamos fazer, tá? Televisão ao vivo. Chegou na hora do show, ela se empolgou. Quando eu tava com 12 minutos, mais ou menos. Meu braço eu não sabia mais onde estava, já tinha caído do chão há muito tempo. Eu vendo que ela não ia encerrar de jeito nenhum aquilo, não dava mais, só com aquela cara assim. Quando eu vi que não ia dar mais, eu falei, é seu, Eliana, isso aí. Fui embora, deixei ela cantando a capela. Eu falei tudo isso porque o nosso próximo número é uma composição do Mills, Juan Tizol e Duke Ellington, também um dos grandes momentos do jazz, e tem um bongô na parada, chama-se Caravan. Eu espero que o Derico e o Chiquinho, esses dois calhordas, não façam comigo o que a Eliana fez, tá? Vamos lá, gente. Thank you. obrigado.